11170, oceano identificação, Buena Proa de Itapes, 46 horas, chegada a Mari. Desse, mandei nível 050, ajuste 104. Coordenação, é o Índio 90 Alfa, vai fazer um toque arremetido agora na 117, solicita, se possível, um toque arremetido na 110 e pulo final na 117. Tranquilo, vento 120 graus, 79, autorizado a tocar arremetido no 7, após, fica a seu critério. Após esse toque, você gira para a direita e ingresso final na 0. Ciência tem livre pouso então da presente na 117, após o toque arremetido vai girar à direita para pouso, para toque arremetido na 110. E depois pôr o final no 7. Fono 970, boa noite. Cana identificação, só autorizado chegada a Mari, desse momento 060, ajuste na 014. Finalmente o perfil da Targo, no 970. Ou Fono 970. Liberal do PRM 239, reporte final da 0. Reportará final da 0, Indiana Liberal. To Guarulhos, flight level 360, ready to copy. Celeste 6313, clear to Guarulhos, flight level 360, via up Zulu 10 until bridge, after up Zulu 16 until Bravo Hotel Zulu, then direct to 3V position after according to your flight plan route. Departure from runway 10 after right turn, dial departure after Lida. After Lida, direct to Motiva. Mike Oscar Tango Vitor Alpha position. Salvador departure frequency 119.8. Squawk 5165. Oceania 6313. Channel 6313, the loadback is correct, come back with for pushback and start. Então, 42, curva à esquerda, reporte na girando base para 17. Curva à esquerda, vai reportar final 17 em girando liberal. Girando base 17, índia na membral. Índia na membral, autorizar pouso, pista na 7, vento na 30 graus, 7 mais. Fiz pouso na 7, índia na membral. Meu pé, negar na 0 na página, não sei se é. O 170 está autorizado a final procedimento ILS que rei a porta estabilizada. Paulo Salvador, boa noite, TAM 3305. Boa noite, Salvador Recife, nível 330, pronto, cópia. Afirmo. Autorizado Recife, nível 330, via Aeroisca 58, decolagem pistão no zero, primeira curva à esquerda, realiza o perfil da subida Pucajamo após Caju, para interceptar Aeroisca 58. Controle Salvador 119.8, aciona 5175. Autorizar para Recife, nível 330, pela Aeroisca 58, decola da 110, curva esquerda. Tucajamu, depois intercepta a Aeroisca 58, é isso? Tucajamu, depois Aracaju, para interceptar a Aeroisca 58. Tá ok, Tucajamu, depois Aracaju, intercepta a aerovia. 119.8 é o controle, transponder 5175. Correto, direto, portão 62, chama pronto, 3305. 3305 vai chamar. Autorizado via pátio 3, pátio 1 no Índia, ponto de espera da 10, torre 118.95, ajuste 10.4, tem um bom voo, 3512 no meio. Correndo Alfa, somos 4.6, autorizado backtrack de, para o pátio 4, quando puder chame em 1234, por favor. Estabilizado na ILS, o gol 1170. Gol 1170, complete a aproximação, chame torre 18.95. 1895, gol 1170, até daqui a pouco. Gol 1970, desça para 2000, país ajustando 04. Autorizado a final do procedimento ILS X-Ray, reporte estabilizado. 2000 pés, Senegal na 094, autorizado de ILS. Bom, nós temos. Dor externa visual com 10. 5-2 no mesmo reporte. Senegal 224, foi direto e TAP. Ok, direto e TAP, 6224. Segue aguardando a autorização, gol 970. Funcionário 6224, desce para 3, 0, 1, 4. 3, 2, 4. Gol 1170 na final de 3 milhas, tá? Baixou, por favor. 0, pouso no 970, 2140 graus, 7 mais, 290. 3, pouso, pistola 0, gol 970. 4.003, ajuste 104. 1-9-0, reaproximação final, chame torre 1-9-8-9-5. 8-9-5, reduzindo, 9-7-7. Clareza 2226, tendo identificação está autorizada a chegada a Mari, se mantém em nível 050, ajuste no 014. Autorizado e SAP, passaria 2226. Escuta. Ô, Faxia via Alfa e reporta para ingresso da Taxi Juliette. Ok, 2000. Controle? Voo 1970, estabilizado na final. Chame torre, 1-1-8-9-5, está livre de pouso. 1895. Torre, boa noite, voo 970. Livre pouso 970, vento no 30 graus, 79. Livre pouso 90, voo 970. Isso, não vejo a pistola? Confirme? Ok, a missão foi a pistola de luz? Sim. Ok, a missão. O 2000 autorizou o Lerma ter pistola zero. Reduza para 2209. Zero. 970, se o solo for 5-4, chame no 2-1, é disponível. Alô, 1970. 1970, boa noite. Taxi via Alfa, reporta para ingresso, Taxi Juliette. Taxi Alfa, reporta para ingresso, Juliette. Voo 1970. O Gol 1970, só confirmando, mediante o teste feito aqui com a pistola, foi avistada a luz verde? Foi avistada. Ok, ciente. Muito grato. Line up and wait, runway 10. A sua dona interceptando o curso do localizador, avistando o Oceanair 6224. Oceanair 6224, complete a aproximação, chame torre 1-1-8 e disponha 5. 7895. Salvador, Oceanair 6224 está estabilizado no localizador avistado. Oceanair 6224, reporte passando externo embaixo de travado. Vai, reportar externo embaixo de travado. O 2 no meio decolou 56. Chegando no preço da Conde, chame controle 198, molou. Controle 198, gato. Bom dia, ou melhor, boa noite. 305, senhor? Desconsidere. Boa noite, Europa. Giro 84, informação next flight, 2330. Sun 11 request for Madrid. Europa 084 to Madrid, confirm the flight level 330, I have here flight level 350. Meu pai, ajuste 1014, livre da restrição em pelo. 6313, clear for takeoff, wind 120 degrees, 070. Request initially 350. Roger, 350, stand by, your AT clear, Europa 084. M224, vento 120 graus com 7 nós, altímetro 10 no 4, livre pouso no 0. Ok, livre pouso pro Oceano 6224 na 10. 6313, airborne at 58, call departure 120.8, 119.8, have a good flight. 119.8, Ocean Air 6313, have a nice weekend. 6 a bordo, 3 horas e 45 Natal. São 3305, táxi via Bate 1 no Índia, ponto de espera da 10, torre 118, decimal 95, ajuste 10 no 4, tem um bom voo. Via Índia, torre 195, obrigado, boa noite. O Gol 1970, após a passagem do Airbus da TAM, prossegue o táxi via Bate 1 até o portão 09, atento a viatura Follow Me, através do portão 07. Azul 4235, está autorizado a final do procedimento de LSXA, reporte estabilizado. Autorizado o final do LSXA, reporte estabilizado, Azul 4235. Passareza 2226, desce para 3 mil pés, ajuste no 04. 3 mil pés, ajuste no 04, passareza 2226. Departure, Ocean Air 6313, request fly direct dial. Clear, direct dial Ocean. 3-1-3. Request Leda, sorry. Direct Leda, Ocean 6313. Roger, appreciate Ocean Air 6313, direct Leda. À direita, 1219, controle, minha 224, boa noite. Boa noite, 3305. 3305, ali mantendo 0. Não, 3. Descida. Uma prova do VOR de Salvador, desça para 4 mil pés, ajuste 014. Nome é 224, boa noite, taxia via Alfa Juliette, portão 01. Alfa Juliette, pro 01, 6224. Europa 084, left copy. Correto. Europa 084, clear to Madrid, flight level 350, via Upper Whisky 58, Anti Romeo Echo Charlie, Recife, after Upper Romeo 551, Anti Mike Oscar X-ray India Papa, after Aguarda Flagpole Road, departure from 1110 after left turn, Fuca departure, Papa Uniform Charlie Alpha departure, and Aru transition, Alpha Romeo Uniform transition. Salvador departure frequency 119.8 and squawk 5170, Europa 084. Again, destination Madrid, flight level 350 via Upper Whiskey 58, Aru, Recife, Upper Romeo 551, Mojib, side plan route, runway 10, Puka departure, transition Aru 119 at decimal 8, and 5170 Squawker, Opacity Squawker. Rota 084, come back right for push back and start gate 11. Okay, we are ready to push and start at 11, Europa 084. 3198, controle 3305, obrigado, boa noite. Coordinate with your ground staff and come back right for taxi. Okay, clear to push and start, I call you for taxi, Europa 084. Mandei nível 330, sair da PUCA. 330 na PUCA, o 3305. Zona 78, oceano identificação, vou na proa de mare para interceptar a chegada, desse mantenho 050, ajuste no 014. Peso 2226, desça para 2006, ajuste no 014. Está autorizado a final do procedimento ILS, reportaria estabilizada. 2000, reportaria estabilizada, parceria 22-2000. 01, correto? Afirmo, Juliette, portão 01, 6224. Juliette, 01, 6224. Recife Center to Motiva or Bridges. Roger, standby, Ocean 6313. Roger, standing by Ocean Air 6313, thank you. Controle Salvador Azul 4235, estabilizado na ILS. Azul 4235, complete aproximação, chame Torre 1-1-1-8-1-9-5. 2895 Azul 4235, abaixo. Azul Salvador, boa noite, Azul 4235, passando marcador externo, trem embaixo para baixo. Boa noite, 4235, livre pouso no 10, vento 130 graus com meia dúzia de nós, altímetro no 0 no 4. Livre pouso, pista 10, Azul 4235. Após o mar intercepto de chegada, desça agora para 4 mil pés, livre da restrição de velocidade. Detalhe, 3178. Fortaleza 2226, estabilizado? Estabilizei. Completa aproximação, chame Torre 1-1-8, decimal 9-5. 18-5, boa noite. Torre de Salvador, Passaredo 2226. Torre de 3226, reporte externo. Passarei. Ocean 6313, contact now, Recife Center 125, decimal 1, unable 133, decimal 95. 5, solo 06, livre à direita, solo 121, decimal 9. Dois meia, agora está livre. 2-6. 3-3-0, chame centro Recife, 1-2-6-8-5, alternando 1-2-5-4-5. 1-2-6-8-5, alternando 2-5-4-5, alternando 3-3-0-5, obrigado, boa noite. Repouso na 1-0, baixada e travada, 2000. Uno 723, reduza para 200 mais. Após o ITAP, intercepto de chegada, desço agora para 2000 pés, ajustando a 0-4. Azul 4235, confirmando, ingressa primeira esquerda, quilo, pátio 3, remota 09. Solo 1-0, livre à direita, solo 1-2, um decimal 9. Direita 2-1-9, obrigado, 2-2. Desço para 2, meu pai. Vitor Charles, até o plano modificado 0, regra de voo modificado 0-1-1-0. Desço inicialmente para 2, meu pai, aguardando transferência para a torre. Posição de voar na prova rotatória? Voo no 726, terça para 10, ajustão 014, livre da restrição de altitude na posição pelo. Tiro para 3000, livre da restrição. 78 livre, ELS, eu posso estabilizar? É, você estabilizado, tá preso. Opa, 084, text approved via May April, taxiway India. Hold point runway 0, call tower 118.95, the QNH 1014, have a nice trip. Será estabilizado. 1972. Salvador. Boa noite. O T3 78 na final estabilizado. Boa noite, 3178. Livre pouso na 1-0. Vento 1-2-0 graus com 8-9. Altímetro no 0 no 4. Livre pouso no 0, da 3, no 7. Does your rate for maintain position holding short? Position on runway 10. Estabilizou, 723. Voando 723, complete aproximação, chame turno, no início, no ano, no título. 895. Perdeu o visual com o campo, o Jean Lotel. Seu Charlie Hotel, desço para 1.503. Chame agora a torre 1, no início, no ano, no título. Third tower. Roger, disregard last instruction, maintain position holding short. Fez 178, solo 17, livre à direita, solo 12, 19. Report Charlie Hotel, segue para a rotatória, reduza na medida do possível, reporte rotatória. Oi, boa noite. 1723, terra, baixa travada. Boa noite, 1723, livre pouso na 1-0, vento 1-2-0 graus com 7-9, altímetro 1-0 no 4. Tem, livre pouso 10, 72. Minha 212 na escuta. Chanel 6212, voei na proa de Itap, para interceptar a chegada Mari. Vocês mandem nível 050, ajuste ao 014. Rotatória, o Luiz Alavel. Patrulha Hotel, siga na final 17, aguarde a autorização para pouso. Prosseguindo para a final, aguardando a autorização, Salvador. Boa noite, o local Salvador, Salvador confirmando, é TG 97. Prezado, vou local, toque emitido a pista 17. É, decolada a pista, cabeceira 17, coordenação com a torre. Inicialmente, circuito padrão, curva à esquerda, 1.000 pés. A frequência da torre 1.18.95. Aciona o transponder 01.71, ilha November Alpha. Line up and wait for runway 10. 2 a bordo. Livre pouso na 17, vento no 30 graus com meia dúzia de nós, altímetro no 0 no 4. 1 no 0 no 4, o trem já baixar e travar, aquela vez. 23, solo ao 20, livre à direita, solo 121, decimal 9. 1219, aproximando a direita 4, take the line up and take off runway 10, wind 130 degrees with 6 knots. Pucajã, Maracaju. Solo voo no 723. Voo no 723, boa noite, taxi via Alfa, reporta antes da taxi Juliette. Boa noite de November Alpha, livre acionamento, chamar o táxi. Airborne at 23, call departure 1.9 or decimal 8, have a good flight. 119 decimalate, Europa, Sierra Italia. 0-5-9-7-2-3. Alpha 08 for Puka departure, on departure, flight to fly level 35-0, Puka departure. Flight level 35-0, Puka departure, Europa 8-4. 119-8, aciona 5-4. Cotejamento correto, portão 01, chama pronto, achando 6224. Taxam para o ingresso. Afirmo 05. Mike Hotel Fox, prossiga com a mensagem. Mike Hotel Fox, autorização para reboque da 08 do pátio principal para 07 do pátio principal. Alturado, Mike Hotel Fox, do portão 08 até o portão 07, reporta o término. Autorizado, Mike Hotel Fox, 08 para 07, porta na término, Mike Hotel Fox. De novembro, é partilhado e pronto. Europa 084, contact canal, deep center, frequency 126, small 85, enable 125, small 45. System 126 decimal 85, backup 125 decimal 45. Chanel 6212, complete de informação, chame torre 118, decimal 95. 2954. Boa noite. Salvador, boa noite. Chanel 6212, visual para 10. 6212, é parte terra. Para. Na 2 Novembro, mantém a posição alinhada. 2 2, livre pouso no 1-0, vento no 2-0 graus com meia dúzia de nós, altímetro no 0 no 4. Livre pouso na 10, com 1014, SNR 62 no 2. Bono 868, autorizado chegar na Mari, vista via para 2-6, justiça 0 no 4. Salvador, avião Mike, hotel Fox, informando pedras de reboque na 07, do Parque Principal, comunicado pela coordenação. Ciente, o Mike, hotel Fox, boa noite. Boa noite, tudo bem, frequente.